esquentando umas pizzas no ferro de passar. Aí, estamos no ar. Estamos no ar! Vai pra ninguém, especificamente. Fala, galera! Estamos começando mais um Baby! Aê! Eu sou Evandro e aqui comigo temos o... Segui! Eu! Godoka! Shazam, carai! Zueste! Eu, carai! Sirvini! É nóis. Pra cortar aquele tesão, né? É, tipo aquele... E aí, Sirvini! Deu o cara pega e mandou. Eu. Ah, então, galera, hoje estamos aqui fazendo uma transmissão de teste aqui, então o Sigui tá no comando aqui dos... Tô no mix aqui, né? Se vocês quiserem... Mandando aquele ao vivo. Mandar aquele ao vivo, ó, podcast patrocinado, gente. Então, galera, hoje, como naquele esquema de várias pautas pra fazer, a gente escolhe uma aleatória criada, sei lá, na mesma semana. Naquele mesmo esquema de várias pautas pra escolher, a gente sempre pega e inventa uma nova. Exato, isso. Exatamente. Foda-se os temas, a gente faz o que a gente quer, tá ligado? Isso não deixa de ser uma gambiarra, né, cara? Que é o nosso tema de hoje. Vamos fazer falar das gambiarras do dia a dia aí, as coisas que... pro bem e pro mal, né, cara? Geralmente é pro bem, cara. Geralmente é pro bem. Gambiarra é muito amor, cara, de verdade. Então vamos aí declarar nosso amor à gambiarra, então, depois que terminar a música aí. Falou! Falou! Evandro, posso fazer uma colocação naturalmente agora no início? Claro, fique à vontade, meu amigo. Gostaria de lembrar que gambiarra é uma palavra unicamente brasileira, provida do tupi-guarani gambiarã, que também significa acampamento provisório em território desconhecido. Veja só, que interessante! E seguir, porque tu que pensa em inglês, como explicar gambiarra pra um americano? Muito, muito simples. Gambiarra. Hey man, wanna do a gambiarra? É do anglo-saxão gambiarre. Do latim gambiarre. Gambiarre. Do latim comum, gambiarros. Gambiarros. Eu quero começar com o Sigui. O Sigui tem uma gambiarra muito master que ele fez com o shampoo. Eita, aquela, já quer começar com aquela, cara. Então, vou passar. Talvez eu não ache mais a foto, mas eu vou me esforçar pra procurar, cara. Tipo, no meu apartamento antigo, tinha a descarga, né? E a descarga quebrou, aquele negocinho que puxa a descarga quando a gente aperta o botão, tá ligado? Ah, agora eu tô ligado qual que é. Aí, o que você faz? Você vai lá comprar uma descarga nova? Claro que não, amigo. Você pega um cordão de, sei lá, um cadarço, tá ligado? Qualquer. Amarra em qualquer coisa, tipo um shampoo que você tem e deixa pendurado. Aí quando você precisar, você puxa o shampoo, tá ligado? Tipo uma campainha. Amarra qualquer coisa, isso. Tipo um shampoo. Que você... qualquer... um shampoo, cara. Ou um creme hidratante, um negócio assim. Um negócio inútil aí, tá ligado? Um vidro vazio de óleo de amêndoas paixão. É importante ser vazio, porque se você deixar virado, pode cair tudo e deixar um cheiro estranho na tua descarga, tá ligado? Pode afundar, né, se for cheio. Então, melhor tomar cuidado. Mas, pô, isso aí foi efetivo, a gente usou por vários meses, cara, vários mesmo. Até só se mudar, tá ligado? É, e quando se mudou, a gente teve que botar uma boa, porque senão o cara não ia comprar, tá ligado? Ah. Cara, mas sabe qual que é a vibe? A vibe é que, mano, um treco de privada desse é, sei lá, tipo, 20 conto, tá ligado? A gente foi pro preço mais baixo possível. Mas a gambiarra é isso, cara. A gambiarra é seu mais barato e... É, só que daí o filho gratuito, da puta gasta R$30 na porra do shampoo pra deixar lá pendurado também, né? Vai tomar no cu. Não, shampoo mas... velho, cara. O shampoo tava gasto já, tava no fim. Tem que ser um shampoo velho, mano, tá louco. Não pode ser um shampoo bom, não. Até porque quem usa shampoo, foda-se isso aí, né? Taca lá de qualquer jeito e já era. Exatamente. Tem que usar sabão de coco, cara. Esse é uma gambiarra, usar sabão de coco quando você não tem mais shampoo? Talvez. Isso é pobreza, né? Isso é pobreza. Isso é pobreza, isso é outro podcast. Tem uma galera que usa sabão de coco pra tudo também, né, velho? O nome disso é miséria. Tipo, terminar o... terminou a pasta de dente, aí tu pega e espreme bem com... Espreme bem com a escova, aí depois, não contente com isso, tu recorta do lado, tá ligado? Ou se recorta, você vai enrolando. Já mete o tesourão ali, cara. É, vai, não, primeiro tem que ir enrolando pra tirar o máximo possível, depois você corta só pra... É. Isso aí é, vibe, isso é pobreza mesmo, já não é, cara. É outro nível, já. Ah, é o nível da minha vida, desculpa aí, gente. Deixa eu ver aqui, Godoka. É, eu não vou começar a puxar os clássicos, não. A gente não precisa falar só de gambiarra nossa, a gente tem as gambiarras que todo mundo conhece aí, que a gente manja. Mas eu vou puxar uma pós-moderna, puxar uma nova, entendeu? Puxar uma que eu uso, usava, ainda vou usar enquanto eu for comprar headset vagabundo. Que é usar um headset no ouvido, que geralmente é o que tá bom de som, e quando o microfone dele tá uma bosta, eu pego um outro headset e ponho no pescoço como se fosse um cachecol do século XXI, com o microfone do Silvio Santos assim no meu peito virado na minha boca. Ah lá, oi, vai. É bom? É confortável pra gravar? Peraí, deixa eu mandar um efeito sonoro aqui, ó. É bom? É confortável pra gravar? Eu só não posso beber água. Cara, eu já gravei muito podcast assim, velho. Cara, você lembra? Tinha uma época que eu usava assim, eu tinha dois headsets, um que o fone era muito bom e outro que o headset era muito bom, que era esse da Microsoft, só que o fone que zoou. Aí eu comecei a usar só o outro fone com os dois na cabeça. Era bizarro, porque um ficava dentro do outro, era mó ruim, tá ligado? Era uma fone Deception. Era mó ruim, mano. É a gambiarra, cara, pra gastar R$10, mano. O quê? Era o Red Deception. Red Deception? Pera aí. Vamos ver se a gente acha um aqui, ó. Vamos mandar um. Não, cara. É outro. É o. Batman vs Superman, né, cara? Deception. Batman vs Superman. É uma bosta, né? O Todd, cara, o Todd, uma vez eu vi um hangout deles e o Todd, tipo, atirado com aquele troço no pescoço em volta e outro fone segurando com a mão, assim, tá ligado? Tipo, esse cara é pedaço. É que você manda, é o cúmulo dos baixa renda também, tá ligado? É foda, cara. Cara, puta, velho. Às vezes o headset nem é tão caro, velho. Cara, é foda, cara, é foda, mano. Se não for às vezes não é tão caro, mas ele demora uns 2 anos pra chegar, né, mano? Bom, chega, né, cara? Não tá tão mas mal. Chega. Mas chega, né? Assim, se ele não é tão caro, você que tá sem dinheiro nenhum. Verdade. Ai! Deixa eu ver. Zwaist. Posso mencionar o que eu estou usando agora? Por favor. Porque deu uma certa infiltração aqui e eu não sei se é isso, cara, mas a beirada da porta parece que encolheu, cara. Penou. É, não sei que raio que acontece. Porque ela parece visualmente igual, mas a porta não fecha mais. Então, assim, quando eu vou fechar minha porta assim, pra me trocar, ou pra impedir que o gato fique me acordando às 6 da manhã, eu tenho que empurrar o computador pra escorar a porta. Caralho. Qualquer coisa pode ser um peso de porta, tá ligado? Tipo, uma bola, qualquer bosta, velho. Eu usei um skate como um peso de porta durante muito tempo, cara. Porra, velho, o cara me arrasta o computador pra frente. Computador, né, velho? Não tem perigo de alguém abrir a porta bruscamente e derrubar tudo, cara? Tem, só total. Tem ele, não é? Eu tenho só eu, meu tio e o gato, cara. Ei, tá fugido. Tá. Ah, mas funciona com o tempo, cara. Até agora não quebrou nada. Ele é leve, dá pra fazer isso com frequência. Vem que o clima privacidade tá confortável. Durante muito pouco tempo, sim. Cara. Eu tenho até uns taquinhos de madeira aqui, cara, que é aqueles taquinhos que faz tipo um triângulo, assim, sabe? Eu só encosto ali. Esse já não é gambiarra, assim. Foi feito pra isso. É, esse é muito elaborado, cara. É, esse tá muito elaborado. Pedaço de madeira tá muito acima da minha tecnologia. Ai, caralho. Ô, Vini? Eu tava aqui estudando melhor a origem da palavra gambiarra. Eu tava ali. Daí... Quem me pirou? Não, daí aqui ele fala... Desculpa. Aqui ele fala basicamente que, tipo, a gambiarra em si é um termo utilizado em várias áreas profissionais como uma forma de uma coisa improvisada, né? Uhum. Mas ela também tem um... Também pode ser usado como um termo pejorativo, né? Daí aqui ela tá relacionada a... Como é que eu vou dizer? Eu só achar a palavra aqui... Ué, cara, você pode ser pau no cu, você pode ser, tipo... Fodeção. O termo gourmet é a solução paliativa. É o termo gourmet da é tipo isso. Mas quem todo aqui mundo tá sabe que não é paliativo, olha, é definitivo. Olha que bonito. Olha que bonito. Poderíamos definir como uma, entre aspas, técnica de reapropriação material. Uma maneira de usar ou construir artefatos através de uma atitude de diferenciação. Improvisação, adaptação, ajuste, transformação ou adequação necessária sobre um recurso material disponível. Que vai, caralho, cara. Que bagulho complicado, cara. Daí ela fala que às vezes é só uma forma mais rústica de alguma outra coisa. Quer dizer que o homem rústico também pode ser o homem gambiarra. Cara, e tipo, velho, como é que um gringo vai entender essa porra? A gente não consegue entender, tá ligado? Como é que ele vai entender lendo isso? É que é simples, gambiarra, é só algo improvisado, cara. Algo improvisado que tu use pro resto da vida. Né, cara? É, daí vai aquela... Também. Elas duram muito tempo. Elas duram muito mais do que o tempo que você achou que iam durar. Sim, exato. Mas daí tem a questão da flexão da forma pejorativa com que se usa, né? É algo precário, feio, tosco, ou mal acabado, ou bizarro. Tipo... Mas isso não é pejorativo, é um elogio pra mim, cara. É demais, velho. Ah, e aqui tem a melhor colocação do termo gambiarra, que ela aqui. O uso informal do termo denota uma propensão cultural relacionada ao que se costuma chamar de jeitinho brasileiro. Olha aí que bonito. A gambiarra é um treco brasileiro, cara. É exclusivamente nosso. Olha aí. Muito bom, pô. Tá bom. A única coisa decente que a gente já fez nessa vida foi gambiarra, né, cara? É, desculpa ter focado nisso aqui, mas é que eu não prestei atenção no resto. Não, cara, a gente... Você falou o gambiarra que você usa, Vitor, é só isso, mas você caiu tudo. A gente precisa de definição, cara, pra deixar o podcast bem explicado, achei válido. Cara, uma gambiarra que eu uso é assim, o meu computador, o meu meu notebook, ele caiu e quebrou uma tecla dele. E daí o teclado dele não funcionava direito. Só que daí, o que aconteceu? Começaram a cair as teclas dele. Isso é lepra. É tipo uma lepra. Daí o que aconteceu? Pararam de funcionar as outras teclas também. Daí eu comecei a forçar ali, daí eu vi que era a pressão. Porque quando eu parava de fazer pressão em cima da tecla, ela ficava como se tivesse apertado o tempo inteiro, tá ligado? Um problema de. Problema físico ali. Daí eu peguei uma tesoura, cara. Meu Deus. Peguei uma tesoura e eu coloquei a tesoura entre a borrachinha que fica embaixo do teclado e o chip que libera o comando. E daí ela funcionava normal. Cara, eu acho que eu devo ter usado uma tesoura enfiada no meu teclado por no mínimo uns 6 meses, cara. Botou a tesoura enfiada no teclado, abriu o Word e escreveu: sente a pressão, vadia. Imagina. Tipo, como não dava pra eu. Não, olha a melhor parte. Como não dava pra usar o teclado porque tinha uma tesoura enfiada no meio dele, eu comprei um teclado. Bom, né? E aí eu usava o teclado, mas a tesoura continuava ficou, ali. Né? Porque se eu tirasse ela, todas as teclas... Cagava todas as teclas, cara. Não tipo, podia botar lá, um papelzinho, assim, alguma outra coisa. Não, cara, tinha que ser um bagulho de expressão, velho. Sente a pressão, vagabundo. Aí acabou que ficou assim, cara. Essa era a minha gambiarra mais vergonhosa de que se passava. Cara, eu vou falar de uma classiqueira, porque funciona até hoje muito bem, obrigado. Que é o preguinho na Havaiana, né, cara? Pô, oh, essa cara. É importante, hein, cara. Quando cai aquela... Eu nunca entendi a propaganda da Havaiana que diz que não que, solta. Que não solta as tiras e não tem cheiro. Porra, velho, tudo errado, cara. Só fala bosta, né, cara? Tem cheiro de morte. Esse negócio. Tem cheiro de morte essa Havaiana, cara. Mas o preguinho, cara, o preguinho é clássico, cara, é a melhor união possível. Caiu aquela rodelinha que não serve pra nada do... Eu acho, cara, que as Havaianas já deviam vir de fábrica com prego, com mais prego, tipo, né, cara? Com compartilhamento do lado com prego, cara. Exato. Não, a tira já devia ter um furo pra você amassar o prego. Exato, cara, exato, pra facilitar, cara. O trabalho. Mas tipo, o juntar de pele morta ali, é feio. Tem uma vibe, cara. Velho, tem uma vibe de um dia que eu fui na Augusta, tá ligado? Aquela avenida famosa aqui de São Paulo, e eu fui fazer minha barba, tá ligado? Bom, e... até aí fui barbeiro, padrão. Foi lá nos barbeiros gourmet lá. Ah, é, a gente vai às vezes, né? Aí, beleza, eu fui, fiz. Quando eu tava voltando, tipo, indo embora, né, porque eu vou de metrô, o meu chinelo estourou. Aí eu pensei, não, firmeza, eu vou procurar um preguinho aqui. E eu andando na Augusta, descalço de um pé, procurando prego. Com o pé tudo sujo, porque eu andei metade da Augusta. A galera tava quase me dando esmola. Aí, cara, eu subi. Não achei, eu entrei no shopping, todo mundo me olhando, tipo, cara, o que esse maluco tá fazendo, tá ligado? Esse mendigo tá fazendo. Aí eu entrei no shopping, comprei o chinelo, tipo, as pessoas, caralho, ele tem um cartão. Que coisa é essa, louca, né? Aí, mendigo agora tem... Perguntou a sede roubar. E pra finalizar, eu virei pra moça e falei, moça, você joga esses dois chinelos pra mim no lixo? Tá quebrado. Ela olhou com uma cara de nojo. Jogo. Não, ela olhou pra ti e disse, não, eu tenho um prego aqui, vou romper e vender. Eu acho que ela pegou, pregou e usou pra ela o chinelo. Eu vi ela por metade do preço, né? Cara, a moral ela da história é, não tem prego na Augusta. Prego. Um tempo atrás, um prego na Augusta. Fumaram eu todos. Eu tinha um sapato que a lateral dele tinha estourado. Inteira, assim, mas só que eu fiquei andando com ele por alguns meses, eu forrava com o jornalzão assim pra manter a estrutura física do negócio, né? Aí eu andando, uma vez andando num rolê lá também, né, nessa região lá no centro. Estourou a porra, tive que comprar outro, né, cara? Só que a segurança ficou me seguindo, tá ligado? Padrão, né, cara? Padrão. Na Augusta, o pessoal já tá acostumado, eu acho, então ninguém me seguiu, mas eles me olhavam com uma cara de nojo, tá ligado? Tipo, eu não tenho moeda, cara, eu não tenho moeda, vai pra outro lugar, tá ligado? Não me pede, senão vou te fazer uma porrada. A mulher ficou até pasma quando eu entrei e comprei um chinelo. sabe uma gambiarra que é voltada, desse assunto voltada a calçado, cara, que rolou aqui em casa? Porque assim, eu usava um tênis pra ir pra academia. Tipo, um tênis bom ali da Reebok e tal. Altas propagandas de graça agora. Só que daí, tipo, o tênis ele era feito com um material que era pra transpirar melhor, né? Pra te... Pera, eu peguei um câncer aqui, peraí. Nossa, você é um tuberculose, mano. Eita, nós, foi mal. É mal da família, nem tá brinca. Assumindo, E aí, cara, tipo, um dia eu tava na academia correndo a full assim e abriu o tênis, abriu toda a lateral do tênis. Caralho, e aí eu pensei assim, tá, beleza, eu corro sempre por último, né? Beleza, eu peguei e fui pra casa, normal, aí cheguei em casa, olhei pra minha mãe e disse assim, pô, mãe, vou ter que comprar um tênis novo e tal, rasgou meu tênis ali e tal. Daí ela pegou e olhou. Vem cá, paz, comprar um tênis novo? Olha só isso aqui, é só costurar. Daí eu, mãe, não é só aqui. Porque, tipo, tava rasgadinho de um lado, tá ligado? Mas do outro lado tava aberto, tava uma xereca enorme, assim. Aí ela olhou e disse assim, ah, é, daí não dá. Daí eu peguei e fui. Cara, peguei e fui, comprei outro tênis, né? Calma que melhora. Aí quando eu chego em casa, depois de ter comprado um tênis novo, a minha mãe olha pra mim e diz assim, olha só, arrumei. Aí eu fui olhar assim, o tênis parecia lindo, assim, novinho. Aí fui olhar mais de perto, cara, a mulher pegou linha de pesca. Linha de pipa. Ela pegou linha de pesca e costurou a parada na sola direto, velho. Mas ficou bom, pelo menos, cara. Não, ficou bom, eu podia usar na academia, ninguém ia ver porra nenhuma, tá ligado? Voltava depois com dois dourados em cada pé. É, pegava o tênis do lago, saca? Dois dourados, cinco surubim. Tava... Tá pronto. Viria levar pra pescaria. Acabou a linha, pera aí, pessoal, deixa eu tirar aqui do meu chão. O pior é que, tipo, cara, é um tênis que, se eu quiser usar ele algum dia, eu vou poder usar e ninguém vai reparar em nada, cara, porque não aparece nada, e só aparece se tu olhar de perto. Daí tu vai ver que tem um maco enorme de linha de pesca costurando tênis, cara. Cara, eu botaria um anzol de easter egg ali, tá ligado, velho? Só pela vibe. Eu costuraria pelo lado de fora, pra aparecer a linha, tá ligado? Mas é pelo caralho, lado de fora. Mas tu disse que não aparece, né? Tu falou que não aparece. Não, não aparece de longe, de perto aparece. Mas aí a gente tem que enfatizar, cara. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto do tênis, daí eu tiro pra botar, porque eu ainda tenho ele, cara. Vini, tem um esquema do bom, melhor ângulo. Sempre fica do lado que não dá pra ver, tá ligado? Quando vai sair uma foto, vai conversar com o pessoal, tá ligado? É uma boa gambiarra, é uma boa gambiarra. Aí que tá, cara, eu não saio em fotos, cara. O Gus, você vai conversar com alguém? Deixa eu te fazer uma pergunta, Vini. É do mesmo pé que você é surdo? Do mesmo lado do corpo? Ou não? Ele é o pé do lado que eu sou surdo. Ah, então já ajuda, cara. Não, ajuda, é do pé do lado que eu... Não, é do pé do lado que eu escuto, cara. Ah, daí, eita, não, cara. Aí tem que ficar todo torto. Não é só tênis, é Reebok, não, é tarrafa. Dessa imagem que o Edson tinha mandado do chinelinho ali, cara, a minha gambiarra é melhor, porque eu uso um prego menor que aquele. Que não pega, né, provavelmente. Não, é, e aí eu enfio pra dentro da casinha ali onde fica sobrando, sabe? E por isso fica super profissional, cara, tu não fica pisando em cima do... Então, o problema do prego é que às vezes ele escapa e você sai pisando, faz um... tá ligado? Você sai derrapando tudo. Cara, agulha, né? Riscando o piso da casa, tá ligado? Cara, isso me incomoda de um jeito que tu não tem ideia, cara. A segunda imagem que o Edson colocou ali parece um mamilo, tem um prego no mamilo do chinelo. Tá bizarro, velho. Não, mas é que tá, tipo. Não, só pra deixar bem claro, o meu problema não é com o barulho, o meu problema é que só faz barulho de um lado, cara. Se fizesse barulho de dois lados, né? Olha, né, cara, pelo menos. Mas o barulho é de surdecer dessa porra, cara. Você andando em qualquer concreto, em qualquer. Azulejo. É, mas por isso que eu. Por isso que o meu. Por isso que a minha versão já é mais profi, porque eu enfio. Pega, eu enfio o prego pra dentro daquelas negocinhas. Da bolinha ali, né? Isso, não é. Da parte de dentro. Ele fica ali dentro e não fica vazando. Fica ali dentro, não tem perigo de riscar o chão e tal. O Evandro já é mestre na arte do prego, eu sou juvenil ainda, tá ligado? Eu só que é aquela minha fotinho fazendo joinha, tá ligado? Cara, né? é dobrador de prego, cara. É dobrador de prego. É dobrador de prego, mas tu vai ver, cara, daqui um dia vai chegar o Godoca puto da cara no grupo do WhatsApp. Porra, chegou um filho da puta aqui com um prego enfiado no pé, o corno tentou enfiar lá no, na Havaiana enquanto tava usando aquela merda, cara. Tentou enfiar no pé, né? Cara, é um, com certeza é um leitor do site, sei lá, um ouvinte do podcast que tentou fazer essa porra e se fudeu, tá ligado? Puta que pariu, cara, vai se fuder. Vaininha com coisa cara, posso puxar aquela gambiarra padrão que todo mundo faz e não tem por que não fazer, velho? É, quando tua mesa, cadeira, se ela tá manca, e você bota qualquer pedaço de papel ali por papel. Anos, ele fica no mesmo jornal ali, revista. Você já usa sulfite, porque sulfite ele não amortece tanto. O cálcio ele já mantém, entendeu? Ele duro. O papelão ele vai ficando mais macio. Ele vai compactando. Ele vai compactando e vai adquirindo formato assim, vai deformando o negócio. Né? Agora então, você põe, não. Cara, a vibe é você pôr o que tem fácil, depois você vai dando os upgrades, tá ligado? De vez em quando tem que substituir, vai, às vezes amassa demais, então tem que... Eu tive uma cama que quebrou, por razões óbvias. Mas, então ela ficou assim, escorada, por lata de tinta vazia por anos, caramba. Caralho. Anos. E conforme ia quebrando, ia escurando. Parece ser tipo uma loja da Souvenir depois em... Chegou a ter 6. Depois veio... Peguei a enciclopédia velha que ninguém usava também. Uhum. No final tirei o estrado. Ficou só os apoios e o colchão em cima dos apoios. O estrado não existia mais. Eu tinha uma cama que toda vez que quebrava o estrado dela, eu ia com uma madeira lá e pregava. E, cara, aí teve um dia que eu abri e todos os estrados estavam pregados com outra madeira. Eu digo, cara, acho que tá na hora do... Porque se quebrar não vai ter mais o que fazer. Quando vocês vieram dormir aqui em casa, os dois que dormiram no meu quarto, percebeu, eu durmo com um colchão no chão, velho. É na maior gambiarra do universo, tá ligado? Não é gambiarra aqui. O melhor sono que eu tive em vários anos, tá ligado? Não sei porquê. Pô, assim tu me deixa mal, às vezes. Pô, a gente dormindo do ladinho do outro lá, cara. Ah, velho, você dormiu? Eu não, cara. Cara, eu não senti que você tá dormindo não, cara. Agora você me deixou chateado. Eu tenho uma vibe também. O pessoal que vê aqui em casa manjou. Eu tenho uma cachorra que ela é um terror, tá ligado? É bizarro. Ela pula janela de casa, ela pula a porra toda, porém ela não pula um simples quadro deitado no chão, tá ligado? Tem um desse na minha porta agora. Ó, vou até fazer o barulho pra vocês ouvir aqui, ó. É um quadro. Tá. Simplesmente aqui, de boa, assim. Não é muito alto o quadro, é tipo uns 30 centímetros. Ah, mas de repente é um quadro tipo do Caça Fantasma 2, então ela enxerga que tem alguma coisa ali, sabe, uma entidade. No... Cara, eu não duvido, porque é bizarro, ela não pula isso, ela pula, tipo, direto no meu colo, ela pula uma janela, ela não pula um quadro deitado, tipo... Cara, mas esse quadro, o que tem nesse quadro? Tipo, demônio desenhado? São uns girassóis, um vaso de girassol, cara. Talvez porque fica do lado, é tipo a música ao contrário, e ela acha que é uma mensagem subliminar, não sei. Cara, esse negócio é tipo... Nem parece um quadro tão ruim, é um quadro bonito. E, tipo... Você enxerga os girassóis, ela enxerga os mamilos de Satã. Pô, aí eu abraçaria o quadro todo dia, cara. Lamberia aquele girassol. Quem nunca, né, cara? Ai, cara, vamos seguindo aqui. O Godoka. Pô, já voltou de mim? Sim, já virou a rodada. Ah, cara, eu vou ter que apelar pros clássicos, né? Depois da grande e maravilhosa revolução de fluxos e tomadas brasileiros, que tem um padrão que ninguém mais T sobre T é uma coisa natural hoje em dia. Cara, não tem, tipo, citar um exemplo rápido que foi aqui em casa, porque a gente demorou muito pra construir, tá ligado? Então, todo andar de baixo é com tomada antiga. O andar de cima... Que novo. Ai, caralho. O andar de cima, que é meu quarto, é tudo tomada nova. Que bosta, mano. O meu... aqui no meu quarto eu uso extensão por conta do notebook. Nossa, assim, eu tá comprei... sacando o notebook aí, velho. Ele mostrou o notebook aqui, ó. Bum, bum, bum. Eu bati com a unha só, devagarinho. Nossa! Caralho, mano. Caralho, que unha é essa, cara? É a unha do Zé do Caixão. Com a unha, bati com a unha. Aí, tipo, eu comprei a extensão, né? E a extensão vem com dois buraquinhos clássico. e a porra da tomada é com 3. Só que assim, toda extensão que você vê agora, essas compridas, ela tem ali posicionado como se fosse um destacadinho, tipo assim, por aqui, idiota. Aham, uhum, sim. Você enfiar a chave ali, que é chave quente, né? Cara, é um saco. Sair furando extensão, sair comprando... Ah, nem por isso tem que ter uma gangue. Aqui a gente fala Benjamin. Benjamin, é. Uhum. Aqui hoje fala tem. Fala tem. O que eu sempre faço, eu vou tipo nesses Telenorte, loja de material de construção da vida, e compro aquela só extensãozinha, que é unitário, tá ligado? Uhum. Tipo, só pra encaixar mesmo no formato novo. Eu não tenho muito mais esforço que isso. E custa, sei lá, 50 centavos. Mas não, os vendedores, vêm lucraram muito, né, cara? Porque. Sim. Cara, eu desço aqui, levo o notebook pra baixo, já não. Eu já não plugo mais nada, tá ligado? Então eu tenho que ficar indo atrás de ter pela casa, assim, velho. Esses dias me deu muita pena do. tinha uma mulher que tava com problema no computador e aí eu fui lá e vi que era o estabilizador tinha queimado, né? Uhum. Aí ela foi, comprou o estabilizador. Ela não percebeu isso, cara. Ela ligou de novo errado, que ligou no 220? Não, é que ela viu que queimou, ela queria ver porque era com fusível, tá ligado? Então ela queria ver se funcionava, assim, e ela queria que eu trocasse pelo outro computador, assim, que tinha... Aí eu troquei lá pra ela e tal, daí ela, tá, eu vou comprar outro, depois eu te chamo, né? Daí eu fui lá de novo, ela comprou, eu fui ver. Cara, todas as entradas do estabilizador já eram tomada nova, sabe? E daí tu... E o, porra, os cabo de força de computador, vocês sabem como é que é, né, cara? É aquele padrãozão mais antigo possível, com terra ainda, né, cara? Sim. E aí ela botou... No cabo, tá ligado? Aí ela botou adaptador... Tem que botar adaptador no cabo do monitor, adaptador no cabo do computador. Tem que ligar uma na outra, tá ligado? E aí ocupa quase... Tipo, o negócio tem quatro saídas no estabilizador. Ocupou, tipo, o espaço de cada um ocupou 2 espaços, sabe? Tu não consegue plugar mais nada ali atrás. E aí foi plugar o estabilizador na tomada. Era tomada nova também, né, cara? E aí ela não tinha mais o adaptador. Eu disse, que merda, cara. Isso aí é só pra fazer, cara. Segundo, como disse uma cliente coxinha que eu atendo, isso é culpa da Dilma. A Dilma que aprovou essa tomada nova, segundo ela. Cara, mas teve alguma razão pra eu ficar feliz se a mulher ter caído foi essa bota, cara. Eu tenho que comprar tomada nova, adaptador pra cada merda que eu compro nessa casa. E quando você compra alguma coisa e a tomada, tipo, é padrão Kid Bengala, ela é mais grossa, o pino, e não entra na tomada. Ah, você tem que comprar um adaptador no formato que você já usa na parede só pra enfiar um negócio mais grosso. Cara, aí é sexo anal, cara. Tem que. Vai, velho. Isso me lembra uma época que eu tive que tipo, a entrada do fone de ouvido do meu celular, ela não era P1. Não, é P... P2. Ela não era P2, ela era P1, cara. Pedante. Jesus, ela é muito fininha, então. Parece um alfinetinho. E daí eu tive que comprar, tipo, eu tinha um fone de ouvido, cara, ia ser tão mais barato se eu tivesse só comprado um fone de ouvido com entrada P1, cara. Fucking adaptador pra essa aí porra. Eu tinha um fone Tribom, cara, que era aqueles fones que tem aquele ganchinho que pega atrás da orelha, e eu usava pra correr, tá ligado? Daí tinha que andar com aquele... Cara, a porra do trombone do adaptador era maior do que o fone e era maior que o celular, cara. Caralho, ficava preso no teu, na tua pochete, cara, aquela porra inteira. Tinha que deixar na pochete aquela merda, cara. E tipo, eu devo ter gasto acho que uns 10, 15 pila naquela merda, cara. Devia ter comprado um fone novo, velho. Devia ter comprado um fone novo porque eu sou burro e eu mereço. Ai. Zwist. Cara, quando eu trabalhava fazendo inventário de supermercado, essas coisas, de farmácia, como é tudo? Essas coisas. A gente, pra pegar, você tinha que contar produto pro produto da loja, né? Contava produto. Contava os produtos, as coisas de queijo. Só que pra alcançar, tipo, as prateleiras de cima das gôndolas, tá ligado? A gente tinha, tipo, uma escada, né? Tinha uma escadinha assim que você usava. Aí uma vez não tinha escada pra ninguém, cara. O que a gente bolou? A gente catou os carrinhos pro mercado, tombamos eles. pra ele ficar assim com o handle, né? O negócio que você segura no chão, uhum. E deu a volta. Então você sobe nele, fica equilibrado lá em cima e conta. E o legal é que se você dá uma apoiada, ele vira um skate maneiraço, cara. Caralho, olha a vibe dos malucos, velho. Tá valendo e relaxando, velho. O final foi perfeitamente bem até um cara cair em cima de uma gôndola e fuder tudo. Detalhe, né? Aqueles gifs que a gente vê, assim, tipo, o cara batendo uma prateleira e derrubando todas derrubando as tudo, né? É, era isso, tá ligado? Era assim, aqui eu zoei, que eu era como se o Jack S, tá ligado? Cara, isso é muito gif russo que os malucos vai e derruba a porra do carrinho do estoque inteiro, tá ligado? É, velho. Aquele que cai as prateleiras gigantescas, parece depósito de material de construção. Sim, também, cara, todos sim, esses aí é bem bizarro. Todos os parafusos que tem na gaveta, tá ligado? Um por um. A gente do mercado só usava pra fazer Jackass no estacionamento mesmo. Eu não, eu era imbecil, eu fazia Jackass sem carrinho, sem nada. Eu me atirava de cima de árvore, pulava nos arbustos. É, aquela coisa imbecil. É. O Vini tem umas vibes tortas, né, cara? Uhum. É. Tira do nada, assim, as coisas. Várias. Tu fala o bagulho deles, eu fazia isso também, mas sem esse negócio aí. Mas sem nenhuma segurança, tá ligado? Extreme. Pô, mas esse negócio de... É. Cara, quem nunca empilhou duas cadeiras pra trocar lâmpada em casa, sabe? Porra, velho, isso é... Cara, aquela sensação de eu vou morrer de quando você tá subindo a segunda, tipo, eu vou cair daqui. Velho, eu não preciso, vibe... uma já é o suficiente pra mim, cara. Cara, a minha vibe de retardado que eu faço é usar uma cadeira com rodinha pra fazer isso. Ah, puta que pariu. Eu fico fazendo isso, cara. Eu faço muito isso pra pernilongo, eu uso minha cadeira de rodinha do PC e fico me equilibrando, não. Cagaço, maluco. Ah, cara, eu não vou descer até lá embaixo pra pegar uma cadeira, né, velho? Vou usar a minha do computador aqui mesmo. Justo, vai. Ah, sim. Cara, a minha cadeira do computador até hoje não é uma cadeira do computador, cara. É uma cadeira velha da cozinha, velho. Ah, eu usei isso durante muito tempo. É, acho que é uma pobreza, né? Nem gambiarra, né? É pobreza também, cara. Muitos anos eu usei a cadeirinha de praia, a cadeirinha de boteco branco, amarela, porque era da escola que eu tinha. Cara, eu lembro, eu acho que seria gambiarra se eu usasse um balde, tá ligado? Mas acho que, sei lá, velho. Eu usava muito tempo aqueles bancos tipo de bar, mas aquelas banquetas, sabe, que é alta. Caralho, metal. Que da hora, mano. É, e o teclado ficava lá embaixo, tava parecendo... Nossa, que bosta, cara. Fino, cara. Ah, velho, é triste. Vini, lembra de mais alguma aí? Cara, não é bem uma gambiarra, mas é uma gambiarra ao mesmo tempo, né? É uma parada que eu já fiz num acampamento. Que, tipo, a gente tava... a gente ido pra uma virada do ano, e daí começou a chover pra caralho, começou a... Como é de praxe aqui, né? No final do ano sempre chove. E a gente tava no meio do mato, tudo fodido. E aí começou a chover demais. E aí algumas coisas começaram a molhar, né? Daí eu olhei pro lado, tinha um magrão. Ele olhou pra mim e disse: ó, meu, faz ligeiro aí antes que tu se foda também. O cara pegou o celular dele, tacou dentro de uma camisinha, deu um nozinho e ficou de boa. Pô, camisinha, única... cara, camisinha é muito útil pra evitar. Qualquer coisa se molha, tá ligado? É, era a única coisa. Era a única coisa que ele tinha que se molhasse estragava, sabe? Que o resto era tudo, tudo material de acampamento, que a maior parte deles já é coisa do gênero. Ele ficou de boa, cara. Daí ele pegou e disse assim: olha, tribom, pegou e tacou o celular dele numa poça d'água lá ainda. Tipo, aí ele joga, a camisinha bate no fundo, bate numa pedra, rasga. Ela se rasga e foge do celular. É, o celular entra água, lama. Entra lesma. Olha como funciona. Aí o Vini dá um chute nele com o tênis de anzol. essa ideia de, tipo, sei lá, se tu vai acampar ou tu vai... tu vai pra um rio e tal, tu fazer um lance desse no teu celular, pelo menos te impede de molhar o celular. Porque perder o celular, se ele cair na água, acabou, te fudeu. Tá. Vai fazer o quê? Vai ligar pra ele e ouvir ele tocando dentro d'água? Você não perdeu o celular, você enfia ele dentro da camisinha, sopra e deixa o celular lá dentro com ela inflada. Então, se por acaso você se perder, ele, você vê ele boiando ao longe. Assim, ah, vamos seguir. Também, ou pra ti não perder melhor o celular, tu enfia ele dentro da camisinha e enfia no cu. É, exatamente. E passa, pela prisão lá e entrega pro teu parça lá que tá esperando. Aí não vai ter como tu não lembrar onde ele tá, porque ele vai ficar ali te lembrando o tempo inteiro que ele tá ali. Você viu que falou daquela Dona Maria lá que contrabandeou um Nokia enorme, daqueles antigão, tigolão pra cadeia, cara? Nossa, cara. Cara. E dois carregador? Dois carregador. Um daqueles de pedestal, saca? Ai, ai, ai, ai, ai. Cara, uma coisa que eu sempre vejo o pessoal usando. Geralmente na internet tu vê o pessoal usando o ferro de passar roupa pra tudo, né, cara? Eu ia comentar, eu tô dando uma olhada na internet, cara, e duas coisas que eu mais vi é ferro de passar roupa sendo utilizado pra fritar alguma coisa e garrafa pet virando chinelo, cara. Caralho! Garrafa pet virando chinelo é muito triste. Que é muita pobreza, velho. Dá uma tristeza, velho. Se liga nessa porra aqui, cara. Olha a vibe do bagulho, meu. Tipo, vai lá, filhão! Manda aí. Cadê? Cadê? Cara, nossa, esse cara usou até o rótulo, que velho. Isso foi genial! Caralho! MasterChamp, cara. Não, não, e calma. Aproveitamento 100%, sabe? A vibe do rótulo foi genial. Cara, eu tenho certeza que o maluco tava na praia e a fila pra comprar, tipo, um chinelo tava de 3 horas. Ele pegou duas garrafas. Calma, que eu achei uma aqui. Aí um pai, tipo, um chinelão, R$150, tá ligado? É, tipo isso, cara. Esse outro maluco aqui, cara, ele pensou mais longe. Ele pensou assim: eu ainda vou fazer um negócio desse que vai funcionar igual, só que melhor. Porque eu não vou molhar meu pé. Jesus! esse tá. É um sapato. É um do futuro, tá ligado? É tipo. É a Adidas, ele pintou até as Adidas ali. Eu acho que ele escreveu Adidas ali na frente, do lado da tampa. É o Adidas 7, né, cara? É o Adidas. Adidas. Seria adequado aqui em São Paulo. Cara, velho, que triste. Que coisa desgraçada. Que genial. Cara, mas eu vejo essas do ferro de passar roupa, velho. Tipo, os caras tudo nessa porra, mano. Eu nunca... pra fazer fritura, tudo é perfeito, velho. Nunca pensei, cara, dessa alguém vibe. Que já usou isso, velho? Mas eu nunca fiz isso também, não, cara. Bom, eu usei pra esquentar pão uma vez, cara. Fazer pão na chapa. Ficou bom? Caralho. É, ficou frito. Ficou frito. Já é um começo, né, cara? Que bom, né, cara? É igual o pessoal fazendo miojo na cafeteira, né? Bom, mas isso fica bom, cara. Dizem que fica bom. Deve ficar mesmo. É, o princípio é o mesmo, né, cara? Seguir. Cara, eu não sei se vocês falaram, mas tem um que eu já usei algumas vezes na minha vida e é bem útil. Que é você usar um alto-falante pro celular, tá ligado? Ah, você tem que botar o celular dentro de algum recipiente, geralmente tipo aquela parte sem nada do papel higiênico, aquele rolo. Mas pode ser qualquer rolo, na real, que você consiga cortar, né? E depois você encaixa dois copos, né? Como se fosse duas caixinhas de som mesmo. E aí o som dá uma abafada e fica estourado pra cacete. Mas, ah, pô... Abafada não, né? Ele dá uma ampliada, ele fica bastante estourado, mas tá um pouco mais alto, tá ligado? Uhum. Às vezes, cara, você tá trabalhando num evento e que você não pode fazer muita coisa aí das 8 horas, você tem seu colega ali, você tem que usar isso. Então, Tô dizendo que foi o que eu fiz. Às vezes eu, quando eu tô no posto e tal, e chega a hora que é só fazer receita e tal, não atendo mais paciente, eu pego um copo descartável, furo com a caneta, até dar o rombinho ali do tamanho do alto-falante, bota o celular de cabeça pra baixo e encaixa ali no copo, cara. Amplia bem. Eu tava uma vez na pousada e tinha um cara fazendo um churrasquinho ali, o cara escutando um sonzinho bom assim, né, cara? E aí eu, quando eu tava passando, eu olhei e ele tinha enfiado o celular dentro de uma panela. Caralho. E tava saindo um som alto, cara, de dentro do bagulho. Tá super de boa, velho, o negocinho ali. Eu vou aproveitar pra falar daquela minha gambiarra que eu já citei em outros podcasts, que é do suporte com o notebook. Que que eu comprei aqueles ganchos de pendurar roupa, aqueles que vão grudado que tem um adesivo que gruda na parede. E grudei no... Sei, aqueles que é só o gancho, tipo que tem em vestiário, essas coisas. Isso, né? isso. Uhum. E é só o ganchinho, né, com o adesivo. Uhum. Aí eu comprei e botei na minha mesinha do computador. Aí eu consigo levantar ela, tipo... Eu levantar ela em 90 graus e o notebook não cai. Caralho! Iarra, maluco! Dá pra deixar reto, assim, ó. Aí eu consigo ficar deitado no, na cama, assim, reto, com o notebook na minha cara, sem ele cair. Depois eu boto uma foto no post também dessa Gambi. Posso falar? Posso isso, mandar isso, uma? É contigo mesmo. Foi mal. Puta, eu esqueci, velho. O que eu ia falar? Cacete, vai, passa pro próximo que eu esqueci. Vai, Gotoca. Não, o gambiarra clássica, né? Pelo menos eu, que fui uma criança de baixa renda, que tinha TV aberta, que usava aquelas antenas desgraçadas, rabo de peixe. A bucha, né? Arrumar atrás, e quando a antena tá quebrada, você bota um bombril, você puxa um fio como se fosse pra antena, e dentro do fio ir pra antena, ele vai pro bombril. E você posiciona ele em cima da sua TV, rasga ele no meio e faz rolinhos como se fossem anteninhas de bombril. Pega razoavelmente horrível, assim, sabe? Cara, puta merda. Esse de gambiarra tá virando muita pobreza, cara. Cara, a pobreza e gambiarra andam juntos, cara. É, cara, anda de mão dada. Na real, não, cara. É necessidade, é que, cara. Não, velho, é que na real, tipo, anda junto na. A malemolência do povo, assim, porque na real, se você tá fazendo gambiarra, você tem dinheiro pra comprar, você só tá na preguiça ou não quer gastar ele no momento. Mas, é que assim, às vezes é só pobreza de espírito, cara. Isso, a pobreza você não tem escolha, você tem que fazer o treco lixoso mesmo, tá ligado? Teorias de gambiarra e pobreza, cara, só no Super Amishes. É. Filosofias do cotidiano gambiarra, cara. Ah, mas vai ser esse mesmo, vai ser filosofia do cotidiano gambiarras mesmo, vai? É, sim. Uhum. Ô, Gui, se liga no bagulho que eu mandei ali, ó. Se liga no mestiço do cavaco. Caralho, velho. Caralho, velho. Cara, que... Bom, tá valendo, né, velho? Caralho, cara. Tá muito triste isso, cara. Tipo, eu ficaria triste. Eu ficaria triste de comer assim, cara. Tá parecendo vômito. É, velho, tá muito... cara. Velho, porque, eu lembrei. Cara, tu fez um. Não, só um pouquinho aqui. O cara fez um buraco ali, velho. Vai vazar metade da sopa por esses buracos que o cara tá comendo, velho. Cara, mano, parece um vaso vomitado. Olha as bordinhas ali, cheio de respingo, tá ligado? Que nojo, cara. Que merda. Vai, Gui. Tem um cheiro muito bom se botar isso na boca. Sim, cara. Eu nem sou o fã de sopa. Mas enfim, eu lembrei, cara, que é quando aquelas galera pegam uma caixa, faz um corte do tamanho da tela do celular e bota o celular por cima pra deitar assistindo sem ter que segurar o celular com a mão, tá Nossa, ligado? Nossa, isso é muito preguiça, cara. Cara, mas, na moral, é muito efetivo, velho. Já fez, né, cara? É muito bom. E um treco que eu já fiz, com certeza. E um negócio que eu já fiz também é, tipo, você pega um saquinho. Quando eu ia pro trabalho, há muito tempo atrás, aqueles ônibus empresariais, né? Eu levava os negócios no tablet, botava, então, no fone pra ir ouvindo e tal, os desenhos, séries, essas coisas. E eu pendurava num saquinho de... Saquinho plástico transparente, tá ligado? Na parte onde o cara encosta a cabeça, naquele encosto lá. Então dava pra eu assistir de boa e não precisava ficar segurando. Pra posicionar o cara. Que merda. Que... Pô, é muito bom. Acho que é tipo essa imagem que eu mandei aí, cara. Deixa eu ver. Cadê? Ah, é tipo isso. Se gordo. Caralho. Ele tá com monitor, né, cara? Ele tá com monitor, velho. Caralho. É outro nível, cara. Esse do busão foi um colega do trabalho que me deu a dica. Tipo, falou, Gui, você tá indo assistindo coisa no teu ônibus aí, sei lá o que? Ele falou, tô. Falei, cara, faz esse esquema aí que é bom, cara. Você não precisa ficar segurando o tablet, não dói a cabeça, não dói o pescoço. Eu, caralho, velho. Meu mundo mudou depois. Mudou minha vida. Cara, esse gordo escroto aí tem toda uma logística com fio também, né? Sim, tu tá vendo ali, né, cara? O fio atrapalha ele, né, velho? Tem até um óculos turn down for watch ali, maroto, olha. Pra cair na cabeça dele pra terminar, ó. Pra cair na cabeça dele. Ia ser muito da hora se aparecesse os pés dele e ele estivesse usando, tipo, duas garrafas PET ali. Cara, eu, pela posição da mão, eu acho que ele tá jogando um CS, é o cúmulo da preguiça, porque ele tá jogando tipo um jogo de tiro deitado, tá ligado? É, agressivo, cara. E mesmo ainda quer pagar $500 em óculos rígidos, cara, pra quê, mano? Aqui, ó, a solução. Mas assim, ó, às vezes é por preguiça, mas às vezes é por aperto também. Dá um ligue nesse link que eu mandei aí. A gâmbia que o cara fez pra fugir das fiscalizações, cara. Nossa, velho. Nossa, esse é genial. Que sensacional, velho. Sensacional, cara. E o que eu achei mais sensacional é aquela sandalinha ali que ele tá usando, tá ligado? Nossa, que é feito de pet também, cara. É reciclada, né, cara? Eu achei sensacional a URL, gambiarra sobrevivência, saca? É, não, eu peguei da Wikipedia ali, cara. Mano, esse cara puxa, ele puxa e vai sai de boa ali, cara. Como se tivesse sai de boa. O que é bizarro, tem tipo um CD do Blink, do lado tem um CD de rap, um de axé e um do Evanescence. Abrange toda a faixa assim, de gostos, tá ligado? Sim, cara, olha ali, velho. Que vibe, mano. Tem um de rap ali, mano. O cara, parabéns, cara, parabéns. Puxa ali, ó, toda chuva. Opa, já era, ninguém sabe. Não, cara, não sei. Deixa eu mandar um desse pra ele. Não sei se aí também era assim, mas aqui em Porto Alegre, quando vinha fiscalização, eles gritavam: olha a chuva! Ah, é? Não, aqui é só o Rafa, os caras. E cara, pra esse cara tá perfeito, tá ligado? Eles, olha a chuva, ele só guarda-chuva mesmo. Ele fecha o guarda-chuvinha e sai, tá ligado? Aqui o pessoal faz com uns pedaços de papelão, então eles fecham, tipo, dobram em dois, três, assim, botam no braço e saem no pinote, sim. Tá ligado, mano? Eu já vi desse aí, assim. Não é tão engenhoso, mas tá lá. Tá lá. Nossa, eu tava achando umas aqui, várias maneiras de fazer alto-falante pro celular. É, tem várias desses. Não, olha esse que eu mandei, cara. O cara fez um alto-falante pro Jeg. Caralho! Tecnobrega no último, tá ligado? Meu Deus! Tá tocando aquele remix do Top Gear nesse sim, cara! Ele vai com isso no peito, assim, saca? Porque ele tá montado na frente, atrás do alto-falante. É. Então o alto-falante tá batendo na barriga dele o som, cara. Banda Total Mix! Eu acho que isso aí ele consegue virar daí, Godoc. Eu acho que ele consegue virar pra frente. Na boa, se ele toca isso, deu coitado do que tá aí, o Jeg voa. Eu também acho, cara. É impulsionado pelo som, cara. Impulsionado pelo ritmo quente. Ritmo quente. Ah, cara, vamos seguindo aqui. Quem que era agora, cara? Era o... E foi acho o... Acho que é o Godoc, então. Foi o último. Beleza. Quando você não tem Tupperware, né? Boa pra guardar seus alimentos, manter eles fresquinhos, não ressecar, né? Aquele pão que você não tem onde você guardar, que você dá um nozinho no saco plástico e põe um pregador de roupa. Olha a pobreza aí. Nas embalagens, sim. É farofa com pregador de roupa, é pão com pregador de roupa, tudo que você tem que manter sequinho, você dá enrolado. Batata palha, você enrola e mete um pregadorzinho de roupa. É algo básico nos alimentos. É, o pregador ou tem às vezes os aramezinhos, aquele mesmo, próprio, que vem no coisa, cara. A gente vai guardando, assim, fica aquela maçaroca na gaveta, assim, que sempre usa ali. Sim, também. Aqueles aramezinhos. Aqueles araminhos de pão, cara, eu uso pra prender tudo quanto é fio e enrolar cabo de coisa, e é fio do headset que fica jogado, eu já enrolo, já deixo ele certinho, e tem vários aqui, cara. Zwist! Cara, eu vou remonstrar pra vocês um que eu usei e eu fui encalhado na minha... Era a minha gambiarra pra destravar meu Super NES. Como vocês podem ver, a porra do cartucho do americano tem essa porra de buraquinho aqui. Sim, sim. O cartucho de baixo não tem. Buraquinho? Ele tá vendo esse vãozinho aqui, ó. Ah, o vãozinho atrás, assim, aquele quadradinho, vão quadrado. Sim. Vão quadrado. O japonês não tem? E o meu Super NES? Mas tem os chips. Tem os chips, mas os chips aí que tá, cara. Esses dois chips aqui do lado... Eles não servem pra nada. Eu quebrava eles, cara. Na... Você vê que o... No dedo, olha, mesmo. Sabe? Olha a segunda imagem. Sim, ele tá quebrado, né? Ah, não, não, isso é a parte do Super Nintendo. Exato. Tem essa coisa aqui, essa piroca aqui erguida. Então o que eu fazia? Eu fazia a circunzão a ferro quente nela. Cara, o meu Super Nintendo sempre foi tão pirata, tá ligado? Mas tão pirata que nem sonhava em ter esses trecos aí, velho. Eu lembro, cara, eu nunca esqueço do Dynavision 3, que ele tinha entrada pro cartucho americano e pro japonês, cara. Ele tinha uma chapinha que tu abria e uma cabia a fita grande e a outra cabia pequena, cara, o Nintendo. Gambi, tá ligado, mano? Era o Piratex mesmo, tipo, pra garantir que você não perca o jogo, tá ligado? Era o videogame que já vinha com a gambiarra de fábrica, cara. O Vini... Cara, falaram do lance das extensões, né? Mas, tipo, eu acho que por si só tu meter uma extensão numa outra extensão já é uma gambiarra. Sim. Faço muito. Cara, isso tem que fazer, não tem jeito, velho. Não, eu até achei esquisito vocês falando no adaptador do padrão, das tomadas e tal. Cara, mete um alicatão ali, arranca do meio e já era, velho. Não, é que às vezes você usa um que é só um risquinho, tá ligado? Tipo, é só uma parte chapada e não um negócio que é duas bolinhas. Porque aquele do meio é só o terra, tá ligado? Então você só pode cortar e foda-se. Mas quando é do outro modelo, aquele que é meio quadradinho lá e tal, não tem o que fazer. Então aí você tem que fazer a gambiarra mesmo. Porque você não vai mudar o padrão da tua casa, obviamente, né? Mas o... A extensão é... Cara, a gente até tem umas bem grandes aqui, acho que é de tanto a gente ficar nessa de colar uma na outra ali, a gente acabou fazendo uma assim que é grande mesmo, assim, que atravessa a casa inteira. Eu até entendo, só que tipo, uma vez eu fui na casa de um amigo meu, cara, e na casa dele tinha uma extensão, tipo, normalmente uma extensão tem o quê? Um metro? Dois? Depende. Não, beleza. Mas aí, por aí, obra, só que daí numa obra é outros 500, né, cara? Daí tu pode ter uma extensão de até, tem que lá, fazer, né, cara? Pega o cabo, liga e bota no tamanho. Tem que fazer. Agora, na casa dele, cara, tinha uma extensão de 10 metros. Tipo, 2 metros. É, tipo, a da que a gente tem aqui em casa aqui, cara, que é super grande também, que é por causa disso mesmo. Cara, tipo, aí o filho da puta, porque o que acontecia? Tinha um quiosquezinho na casa dele, os filhos da puta não botaram tomada, cara. Aí ele pegava, ligava o bagulho na cozinha, puxava o extensolão lá pro quiosquezinho, aí ligava tudo no quiosque, né, cara? Estava a casa inteira. Até o dia que deu um curto lá, sei lá o que deu, pegou fogo no quiosque. Caralho. Aí foram ver a extensão do cara. Cara, daí eles reformaram tudo e botaram tomada no quiosque daí. Ah, mano. Tá doido, cara. Mas aqui a gente tem uma extensão bem grande, sim, porque tem que cortar, pra cortar a grama, tá ligado? Tipo, pega tudo. Não, mas depois, não, eu entendo, sabe? Mas tipo, porra, depois uma tomada no inferno lá do negócio, cara, porra. É foda, cara. Esses negócios de extensão, tem aquela extensão USB, né? Pra quem usa gabinete baixo e tal, põe aquilo no fundo... Que tem um fiozinho que chega até a sua altura ali, pra você não ficar aqui atrás na bunda do fio. Isso aí é bem útil, cara. Aí eu peguei uma extensão dessa e nela eu coloquei aquela que você coloca um USB, ele tem entrada pra mais 4 USB, assim, sabe? Sim, sim, um hub USB. É um hubzinho. Sim. Era maravilhoso. É muito bom. Eu levei uns embora da onde eu trabalhava. Da empresa. Caralho. Aí, ó, olha essa imagem que eu vou mandar, Ivan. Quando você precisar desmontar um notebook e montar ele novamente, faz exatamente isso aqui, velho. Por favor. Eu vou fazer isso com o meu agora, tá ligado? Sensacional, cara. Achei genial. Eu vou pedir uma pizza pra fazer. Caralho. Velho, que merda isso, cara. Puta que pariu. Eu lembro da vez que quando eu comecei a trabalhar com informática, cara, uns, sei lá, uns 15 anos atrás, os caras me botaram pra testar os equipamentos, ver se tá funcionando. Uhum. E eu testava tudo assim, tá ligado? Tipo, pegava a placa-mãe, ligava as placas direto. Né? Ligava direto, mais fácil, tudo né? Em cima da bancada, sabe? E ligado no monitor ali. E eu fui testar a placa de vídeo pegou fogo. Caralho, velho. Cara, de pegar fogo antes de queimar assim, tá ligado? Tu vê a chama. Eu digo, eu acho que isso aqui não tá funcionando. Ah, achei o treco. Era a placa do que isso aqui? Era a placa térmica, tá funcionando muito bem, isso foi isso. Que foi o Vini? Tentando, eu achei uma foto aqui do bagulho do Segui aqui. O que, a gambiarra do... Qual? A do, da a descarga? A do saquinho, cara. A do saquinho. Ah, não, do saquinho, manda ah, aí. Ah, do saquinho, sim. Achei que se fosse... A que eu fiz. O saquinho do cara. Ele achou a tua, assim, tiraram uma foto tipo, do Gui no ônibus. Colou e eu não, tá ligado? Mas, ah, essa coisa gambiarra tem... Ela é bem conhecida, tá ligado? Eu só não sabia até o maluco me falar, né? Não, eu não posso deixar de citar uma das nossas pesquisas mais pesquisadas, que é o ar-condicionado de pobre. Ah, esse é ótimo. Mandei a fotinha aí, porque... sabe o jeito, né, cara? Nunca esquecer, cara. Maluco. Ah, olha a joinha. O coolerzão ali, o gelo em cima e, cara, só refrescância. Eu mandei a foto aí em cima do... O cara pegou o ventilador, botou umas garrafas d'água congelada atrás do ventilador. Caralho! Sim, cara, essa é clássica também, cara. Quatro garrafas de água mineral congelada. Assim, atrás do ventilador. E o abrir a CPU e colocar o ventiladorzão direto pra não aquecer, né? Caralho. Faz muito. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui, já fechamos uma hora. E alguém tem mais alguma coisinha pra lembrar aí? Rapidamente? Olha o que eu achei, cara. O cara fez um carro de madeira. Nossa! Cabine estendida, cara. Fez uma cabine estendida pra caminhonete dele. Jesus, cara, que porra é essa? Lona ali, cara. Ah, cara... é tipo isso que o Vini mandou mesmo. É tipo isso que o Vini mandou. O Vini mandou também. Esse chat aqui não faz, esse chat não faz barulho. Que pena, não vai atrapalhar o podcast. É, peso. A gente não tá usando o Skype Recorder mesmo, então não vai ter esse problema. Mas tem como atrapalhar o podcast, ó. Ah, galera, então é isso aí. Obrigado pela presença de todos aí. Esse foi nosso primeiro teste usando o Hangout pra gravar, já que... É, esperamos que fique bom, né? Já que mais nada funciona. É, já que mais nada funciona no Skype, então estamos correndo para outros métodos. Então valeu isso aí. Curtam todas as nossas coisas aí embaixo aí. E até a semana que vem. E, chega, cara. E coloquem nos comentários aí as gambiarras que vocês fazem. É, né? Alguma legal que a gente esqueceu, uns trecos assim, de preferência, alguma que você fez com imagem pra gente postar na fanpage, tá ligado? Só de zoeira. Exatamente. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Falou. Abraço. Falou. Nossa, que aguenta, cara. A vibe de todos os outros podcasts vai ser assim agora. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Ao vivo, segui mandando aquele ao mandando vivo. Mandando aquele ao vivo. É, na real, eu não mando aquele ao vivo. Eu sou um maluco tristão que só quer ir pro bar, tá ligado, velho? Não, esse sou eu. Eu também. Não, é que você fez o teste, Vini? Acho que não, né? O teste? O teste de quem você é no vídeo do André Marques. Eu sou o figurante não, do fiz, bar lá. Eu sou a mina azeda. Eu canto lá, eu tô ligado, velho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.